água que vai escorrendo mansamente vagarosa, passa lá ao meu jardim, rega-me lá uma rosa. Vai remando, vai remando. Ficarei sozinho. Eu cá ficarei sozinho.